Polêmica. Nando Moura fala sobre a influenciadora Virgínia Fonseca. Orgulho bostileiro. Enquanto uma pesquisadora brasileira silenciosa descobre substância capaz de fazer tetraplégicos voltarem a andar, o país inteiro vibra com histórias de influenciadora exibindo bolsa de R$1 milhão comprada com dinheiro de cassino online. Será que nossa escala de valores realmente inverteu ou apenas finalmente revelou sua verdadeira face sem maquiagem digital? A polilaminina desenvolvida pela professora Tatiana Sampaio na UFRJ representa um dos maiores avanços científicos da medicina regenerativa mundial, capaz de reconstruir neurônios danificados e devolver movimento a corpos paralisados por acidentes ou doenças degenerativas. Enquanto isso, Virgínia Fonseca acumula seguidores vendendo perfumes que clientes relatam cheirar a vômito e bases que escorrem do rosto antes do pôr do sol. Qual dessas duas mulheres merece ser chamada de mais relevante do Brasil? A resposta depende inteiramente do espelho que você escolhe para definir seu próprio país, um espelho de ouro falso ou um de verdade científica que cura corpos quebrados. Quantas crianças hoje sonham em ser cientistas após verem Tatiana Sampaio em entrevistas discretas versus quantas querem ser influencers após verem Virgínia ostentando carrões em stories patrocinados por casas de apostas que sugam o salário mínimo de operários endividados? A resposta silenciosa dessa pergunta revela mais sobre nosso colapso cultural coletivo que qualquer pesquisa de opinião jamais conseguiria expor com honestidade. E não estamos aqui para julgar Virgínia Fonseca como pessoa. Ela é produto de um sistema que valoriza clique sobre cura, like sobre laboratório, stories sobre ciência. Mas quando revistas tradicionais como Veja nomeiam mulher mais relevante do país enquanto pesquisadoras que salvam vidas reais são ignoradas completamente, algo quebrou definitivamente na alma nacional brasileira. Será que relevância se mede em seguidores ou em vidas transformadas de forma concreta e duradoura? Tetraplégicos que voltam a abraçar seus filhos com as próprias mãos versus seguidores que apostam o último centavo em sites de azar recomendados por influenciadores em troca de comissão milionária. Qual legado realmente importa quando a conta chega no fim da vida? A resposta óbvia dói porque expõe nossa própria cumplicidade nesse teatro absurdo onde valorizamos quem mais grita nas redes sociais em vez de quem silenciosamente constrói futuro melhor para a humanidade através de pesquisa árdua em laboratórios mal equipados com orçamento ridículo comparado ao que se gasta em marketing digital de produtos duvidosos. E quantos milhões Virgínia recebeu em isenção fiscal durante o governo Haddad enquanto vendia produtos questionáveis no mercado digital que ela mesma ajudou a inflar artificialmente com promessas vazias de riqueza fácil através de cassinos online? R$4.500.000 de dinheiro público que poderiam ter financiado pesquisas como a da polilaminina ou melhorado hospitais públicos, onde pacientes esperam meses por cirurgias simples enquanto celebridades digitais recebem subsídios para expandir impérios de futilidade vendida como estilo de vida. Será que o brasileiro realmente valoriza quem mais ostenta ou apenas foi condicionado a acreditar nisso através de algoritmos que recompensam escândalo sobre substância, like sobre legado, viralização sobre valor real agregado à sociedade concreta e não apenas virtual? A resposta está nos números silenciosos de quem realmente move o país para frente versus quem apenas move grana para a conta bancária própria enquanto canta parabéns para si mesma em jatinhos particulares pagos com comissão de apostas perdidas por seguidores endividados. E aqui entra o carnaval. Essa festa magnífica de resistência cultural afro-brasileira que inexplicavelmente virou palco para homenagear figuras controversas enquanto escolas de samba enfrentam investigações sobre ligações com jogo do bicho e lavagem de dinheiro. Será que o carnaval realmente precisa dessas conexões obscuras para sobreviver ou apenas foi sequestrado por máfias que descobriram forma lucrativa de lavar dinheiro sujo através da maior manifestação cultural popular do Brasil? Porque o carnaval de rua, o carnaval de bloco, o carnaval de comunidade que acontece espontaneamente nas ruas sem patrocínio milionário é lindo, vibrante, autêntico e não precisa de cassinos online ou políticos corruptos para existir. Mas o carnaval das escolas de samba do sambódromo muitas vezes se transformou em negócio bilionário onde o samba de raiz foi substituído por marketing agressivo e contratos obscuros que pouco tem a ver com a alegria genuína do povo brasileiro cantando e dançando livremente sem intermediários, lucrando em cima da cultura popular ancestral. E quantos músicos de verdade, quantos compositores de samba enredo, quantos artesãos de fantasias vivem realmente bem versus quantos empresários do carnaval acumulam fortunas enquanto justificam tudo como tradição cultural que precisa ser preservada a qualquer custo, inclusive moral? Será que preservar cultura significa permitir que ela seja usada como fachada para atividades ilícitas ou significa proteger sua essência artística original longe das garras do crime organizado que descobriu forma eficiente de lavar dinheiro através da paixão legítima do povo brasileiro pelo samba e pela folia? A resposta não é simples, mas ignorar completamente o problema sob a desculpa de não manchar a imagem do carnaval é cúmplice silencioso de um sistema que transformou festa popular em máquina de lavagem financeira disfarçada de celebração cultural. E, enquanto isso, Tatiana Sampaio continua seu trabalho silencioso no laboratório da UFRJ desenvolvendo polilaminina, que já devolveu movimento a pacientes que médicos declararam impossibilitados de andar novamente, sem stories patrocinados, sem capa de revista glamourosa, sem cachê milionário para aparecer em camarotes de carnaval, apenas ciência pura aplicada com dedicação monástica ao alívio do sofrimento humano real e tangível, não virtual, não digital, não filtrado por aplicativo de edição de foto, mas concreto como pernas que voltam a sustentar corpos que anos antes estavam confinados a cadeiras de rodas sem esperança aparente de recuperação. Quantos tetraplégicos já voltaram a caminhar graças ao trabalho dela versus quantos seguidores de Virgínia Fonseca já perderam economias de vida inteira apostando em sites que ela promoveu em troca de comissão generosa enquanto fingia não saber que cassinos online destroem famílias inteiras através do vício em apostas que começa com R$10 e termina com dívidas impagáveis e suicídios. Silenciosos que nunca viram manchete porque não geram engajamento suficiente para algoritmos de redes sociais. A comparação é cruel, mas necessária para expor a inversão completa de prioridades que transformou nosso país num lugar onde quem vende ilusão é celebrado como herói nacional, enquanto quem cura corpos quebrados é ignorado como se sua contribuição fosse relevante para destino coletivo da nação. E Nando Moura, figura complexa do conservadorismo brasileiro que merece respeito mesmo quando discordamos de suas posições, representa outro polo desse debate sobre valores nacionais. Um homem que construiu audiência defendendo tradições enquanto critica excessos da cultura contemporânea, não precisamos concordar com tudo que ele diz para reconhecer seu direito legítimo à existência pública sem ataques pessoais destrutivos que nada agregam ao debate de ideias necessário para amadurecimento democrático brasileiro. Respeito não significa concordância automática. Significa reconhecer dignidade humana básica mesmo em adversários ideológicos. Algo que parece ter desaparecido completamente do discurso público atual, onde qualquer discordância vira motivo para difamação, ameaças e tentativas de destruição pessoal disfarçadas de cancelamento progressista ou conservador, dependendo do lado do espectro político onde você se posiciona. E a pesquisadora Tatiana Sampaio merece reverência não como heroína perfeita, mas como cientista dedicada que escolheu o caminho difícil da pesquisa árdua em vez do atalho fácil da fama digital. Vendida como realização pessoal suprema, ela representa a possibilidade real de Brasil que prioriza conhecimento sobre consumo, substância sobre superficialidade, legado sobre likes. Um Brasil que poderia existir se decidíssemos coletivamente valorizar quem constrói futuro em vez de quem apenas vende ilusão de presente brilhante mas vazio por dentro, como balão de festa infantil que estoura ao primeiro contato com realidade dura do mundo concreto fora das telas brilhantes de smartphones. Quantos jovens brasileiros hoje escolhem cursar medicina ou engenharia versus quantos sonham apenas em virar influencers vivendo de posts patrocinados por empresas que lucram com vício e desespero alheio? A resposta silenciosa dessa pergunta definirá destino do país nas próximas décadas, porque nações não são construídas por quem mais posta stories bonitos, mas por quem mais constrói pontes, hospitais, escolas, laboratórios e descobertas científicas que melhoram vida real de pessoas comuns que nunca terão 1 milhão de seguidores, mas merecem viver com dignidade, saúde e esperança de futuro melhor para seus filhos. E Virgínia Fonseca não é vilã individual nessa história. Ela é sintoma visível de doença cultural mais profunda que transformou celebridade em valor supremo enquanto rebaixou ciência, educação e trabalho árduo a posições secundárias na hierarquia de reconhecimento social brasileira contemporânea. O problema não é ela especificamente, mas sistema que recompensa quem mais consome e ostenta em vez de quem mais produz e contribui de forma tangível para avanço coletivo da sociedade em direção ao futuro mais justo, saudável e próspero para todos, não apenas para a elite digital que consegue transformar likes em luxo enquanto milhões sobrevivem com menos de um salário mínimo por mês sem acesso sequer a saneamento básico digno em pleno século XXI, e o carnaval. Repetimos com todas as letras, é manifestação cultural brasileira linda e importante que merece respeito em sua forma autêntica de rua, de bloco, de comunidade onde o povo canta e dança livremente sem intermediários lucrando desproporcionalmente em cima da alegria genuína alheia. Mas quando escolas de samba se transformam em máquinas bilionárias com ligações obscuras a atividades ilícitas, precisamos ter coragem de separar o joio do trigo sem jogar fora a cultura rica e vibrante que o carnaval representa para a identidade nacional brasileira desde tempos imemoriais. Porque amar o Brasil significa amar sua cultura popular autêntica enquanto denunciar corajosamente suas distorções criminosas que usam essa mesma cultura como fachada para atividades que nada têm a ver com samba, alegria ou celebração legítima da vida. E Tatiana Sampaio, com sua polilaminina revolucionária, representa o Brasil que poderíamos ser se escolhêssemos valorizar mentes brilhantes em vez de apenas corpos bonitos, descobertas científicas em vez de apenas produtos de consumo duvidoso, legado duradouro em vez de apenas fama passageira que desaparece assim que o algoritmo muda ou o escândalo seguinte surge para ocupar espaço nas timelines coletivas, ela é orgulho brasileiro de verdade. Não orgulho bostileiro de quem valoriza apenas o que brilha superficialmente sem substância concreta por trás do brilho. Artificial gerado por filtros digitais e marketing agressivo. Enquanto Virgínia Fonseca exibe bolsas de R$1 milhão compradas com dinheiro de cassino online, Tatiana Sampaio continua seu trabalho silencioso devolvendo movimento a corpos paralisados, sem capa de revista, sem stories patrocinados, sem camarote de carnaval. Apenas ciência aplicada com dedicação monástica ao alívio do sofrimento humano real que não cabe em postagem de Instagram, mas transforma vidas de forma permanente e irreversível para melhor. Qual dessas duas mulheres realmente merece ser chamada de mais relevante do Brasil? A resposta depende inteiramente do tipo de país que queremos construir para nossos filhos. Um país de ilusões vendidas como estilo de vida ou um país de descobertas reais que curam corpos quebrados e devolvem esperança a quem já havia perdido completamente a fé na possibilidade de recomeço? A escolha é nossa coletivamente, não individualmente, porque valores nacionais são construídos. Dia após dia, através das escolhas que fazemos como sociedade sobre quem celebramos, quem financiamos, quem apoiamos com nosso tempo, atenção e dinheiro, e cada like dado a conteúdo vazio é voto silencioso contra o Brasil da ciência, da educação e do trabalho árduo que constrói futuro real em vez de apenas simular presente brilhante mas efêmero como bolha de sabão que estoura ao primeiro contato com realidade dura do mundo concreto fora das telas brilhantes que nos distraem da urgência de construir nação verdadeiramente desenvolvida onde saúde, educação e ciência são prioridades absolutas, não apenas discursos vazios de políticos em campanha eleitoral. E Virgínia Fonseca não inventou sozinha esse sistema doente. Ela apenas surfou habilmente nas ondas de um mar cultural que já estava podre por dentro muito antes dela aparecer nas redes sociais. Mas isso não a isenta de responsabilidade ética por promover cassinos online que destroem vidas reais enquanto finge ser apenas influenciadora digital vendendo estilo de vida sem consequências morais para suas escolhas profissionais. Porque cada contrato assinado com casa de apostas carrega peso de famílias destruídas pelo vício em apostas que começa com R$10 e termina com dívidas impagáveis. Divórcios traumáticos e suicídios silenciosos que nunca viram manchete porque não geram engajamento suficiente para algoritmos famintos por escândalo constante. E Tatiana Sampaio, com sua polilaminina, representa caminho oposto. O caminho da construção silenciosa que não busca holofotes mas transforma a realidade concreta de pessoas que recuperam o movimento perdido através de ciência aplicada com rigor e dedicação que poucos conseguem manter por décadas em laboratórios mal equipados com orçamento ridículo comparado ao que se gasta em marketing digital de produtos duvidosos vendidos como soluções mágicas para problemas complexos da existência humana contemporânea. Qual legado realmente importa quando a conta chega? No fim da vida. A resposta óbvia dói porque expõe nossa própria cumplicidade nesse teatro absurdo onde valorizamos quem mais grita nas redes sociais em vez de quem silenciosamente constrói futuro melhor para a humanidade através de pesquisa árdua que exige sacrifício pessoal, dedicação monástica e visão de longo prazo em mundo obcecado por resultados imediatos e gratificação instantânea vendida como direito inalienável de consumidor moderno. E o carnaval merece respeito em sua forma autêntica de manifestação cultural popular. Mas não merece silêncio cúmplice diante de ligações obscuras com atividades ilícitas que usam sua beleza ancestral como fachada para lavagem de dinheiro sujo que nada tem a ver com samba, alegria ou celebração legítima da vida brasileira em sua forma mais vibrante e espontânea de rua, de bloco, de comunidade onde o povo canta e dança livremente sem intermediários lucrando desproporcionalmente em cima da alegria genuína alheia transformada em commodity vendida a turistas ricos e patrocinadores ambiciosos que pouco entendem da alma profunda dessa festa que nasceu nas senzalas e se transformou em símbolo de resistência cultural afro-brasileira contra todas as formas de opressão histórica sofridas pelo povo negro no Brasil desde tempos coloniais. E Nando Moura merece respeito como figura pública que construiu audiência defendendo suas convicções mesmo quando discordamos delas. Porque democracia saudável exige espaço para divergência de ideias sem transformar adversários em inimigos a serem destruídos pessoalmente através de difamação, ameaças ou tentativas de cancelamento que nada agregam ao debate necessário para amadurecimento coletivo da sociedade brasileira rumo a futuro mais justo, tolerante e próspero para todos os cidadãos independentemente de suas crenças políticas ou religiosas. E Virgínia Fonseca, por fim, representa sintoma visível de doença cultural mais profunda que precisa ser tratada não com ódio pessoal contra ela, mas com reflexão coletiva sobre quais valores realmente queremos cultivar como nação no século XXI. Um país que celebra apenas quem mais ostenta ou um país que valoriza quem mais constrói futuro real através de ciência, educação e trabalho árduo que transforma vidas. Concretamente, sem necessidade de holofotes ou stories patrocinados para provar sua relevância social inquestionável,